Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM de Boa Nova. E eis que, uma vez mais, e chegando já aqui bem pertinho do final do ano, aliás, estamos em pequena época de festas, para a qual também desejamos aqui boas festas para todos, eis que temos aqui uma estreia na Boa Nova. Man on the Couch. Bem, já há algum tempo que não estávamos isolados. Pois é, aí está, é uma banda cujas raízes estão precisamente na Ilha da Madeira. Mas como nos habituámos, é que tem que ter alguém da banda para falar. E aqui, um bocado como dizia, o Rui Veloso tem que ser o homem da... o vocalista que se chega à frente, nem é mais nem menos do que o Guilherme Gomes. Guilherme, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, muito obrigado pelo convite. Não sei se conhece aqui a cidade, aqui do Oliveira do Hospital. Não, por acaso nunca fui. Muito bem, é uma cidade que vou-lhe situá-lo. Estamos junto à Serra da Estrela, portanto, bem pertinho do frio, onde o frio aperta, sim, caminho entre Coimbra e Guarda. Portanto, está situado. Okay, muito bom. E onde, curiosamente, têm ouvintes, portanto, Man on the Couch, já há algum tempo que roda aqui na Boa Nova. E eis que é o primeiro álbum, Senso Comum, que editam. Mas Man on the Couch já vinha chegando aqui à Boa Nova há algum tempo atrás, mais não seja porque vocês foram, entre aspas, youtubando as músicas que iam fazendo. E na realidade, segundo dizem as boas línguas, já há uns quantos anos que vocês foram juntando para fazer música. Exato. Nós começamos a tocar há cerca de 5 anos, porque éramos todos da mesma turma e tocávamos todos um instrumento e decidimos fazer uma banda. Entretanto, começámos a escrever as nossas próprias canções e à medida que íamos escrevendo, íamos gravando, assim, muito porcamente e pondo no YouTube. E ao longo do tempo tivemos um feedback porreiro e as pessoas foram gostando e foram-nos incentivando a fazer cada vez mais. E esse feedback veio por via das pessoas que assistiam nas redes sociais ou muito das pessoas que iam, enfim, vendo aí localmente, colegas, eventualmente? Eu vim um pouco dos dois. Às vezes nós dávamos concerto e as pessoas reagiam muito positivamente às músicas novas e às músicas que nós fazíamos. E quando nós ponhamos nas redes sociais, também tínhamos um feedback bom relativa à dimensão da nossa banda. O que íamos sabendo de Man on the Couch, a verdade é que muitas vezes com notícias, com o Diário de Notícias na versão da Madeira, iam dizendo que vocês iam gravando temas em Porto Santo, de algum modo que já iam saindo da vossa área de conforto, ou melhor, da vossa ilha de conforto. Ouvíamos aqui versões de temas em inglês, como por exemplo o Unsaid, que já foi youtubado, ao lado do YouTube, já em fevereiro de 2015, portanto aí está a questão que estamos aqui a falar. E de algum modo vocês foram percebendo que a própria comunicação social também se ia interessando e que de algum modo era um movimento que não mais pararia, que ia tender mesmo precisamente para formar efetivamente uma banda e ter um disco, como está aqui hoje. Sim. Ao longo do tempo nós fomos tendo cada vez mais, como eu disse, cada vez mais feedback do público e isso era por alguma razão e nós interpretámos isso de uma forma positiva, obviamente, e quando tivemos maturidade suficiente, decidimos ir para o estúdio com músicas novas e desta vez em português. Muito bem, então, falou-me aqui da maturidade. Antes de mais, explique lá quem são esses maduros que lhe fazem companhia. Sim, maturidade relativa, não sim, é? Sim, já lá vamos. Estou a usar as suas palavras, mas já vamos lá a esse aspecto. Portanto, quem são os companheiros desta jornada? Então, os companheiros são o João Rodrigues, no baixo, o Francisco Sousa na guitarra e o Tiago Rodrigues na bateria. Pois bem, eu aqui aproveitava e desafiava os nossos ouvintes a irem à nossa página e acompanhar o vídeo, ou melhor, o teledisco, como devo usar aqui em português, do Se Eu Morresse Amanhã. E aí fica a conhecer os suspeitos do costume na Sim. sua versão decrépita, portanto digo eu já, antecipando o dia da morte. Sim. Ora bem... Um dos videoclipes ou telediscos mais interessantes que vi nos últimos tempos, extremamente interessado obrigado. Em termos de argumento, da maneira como o executam, e convidar as pessoas, ficam a conhecê-los e, enfim, de algum modo até macabro, conhecer aqui os nossos sim. quatro rapazes. Enfim, lá em casa, e quando digo lá em casa, refiro-me aos pais, aos irmãos, não houve ninguém a contestar assim aquela vossa rigidez mórbida. Que sim, acho que nenhuma das nossas mães gostou de ver aquela mesma coisa. Mas era algo que nós achávamos que era preciso, fazia muito sentido para a história e dada a corrente irónica que a música tem, eu acho que achámos que fazia sentido fazer um vídeo por isso da conta. Se eu morresse amanhã, fazias um festão. Amanhã deixavas de sair, a chuva ia cair. Quanto tempo levavas a Muito bem, dou-vos parabéns, de facto, pelo instrumento bem conseguido. Obrigado. E isso vem também na sensação que vocês, enquanto banda, percebem que a componente de imagem é indissociável de chegar às pessoas. Sim, Hoje em dia tem um disco e continua a ter estes vídeos. Será sempre nesta sequência e abordando os sinais dos tempos que Men of the Coach querem chegar às pessoas? Claro, acho que a imagem é cada vez mais um fator importantíssimo numa banda. E principalmente nesta era que nós vivemos de redes sociais e que o que salta mais à vista, o que é mais brilhante ou que tem uma imagem melhor, as bandas também se estão a aproveitar disso e eu acho que faz todo sentido termos uma boa imagem associada à nossa banda. Atrocidades banais ponham-se em exposições dos outros antes de verbalizar em diarreias mentais. Pode ser. sonoridade que vocês foram adotando para vós, que influências têm para chegar? Eu digo isto porque eu recordo-me, e recuando algum tempo, aqui no que começámos a fazer esta rubrica aqui na Boa Nova, e já vão, devido a mim, já há quase 15 anos, e recordo-me de bandas como os Feromona, não só, outras questões que não virá à memória, mas onde o vosso som se integra em pleno. E eu pergunto se é esse revivalismo que vocês estão a ter ou que outro tipo de influências têm para uma sonoridade que, curiosamente, é muito constante ao longo deste vosso disco. Sim, há sem dúvida um revivalismo, porque muitas das nossas influências são de bandas como The Beatles ou a Bossa Nova, a música popular brasileira, aliás, Tom Jobim, Chico Buarque, essas coisas. Mas também tem influências mais recentes, como Mac DeMarco, Radiohead, Arctic Monkeys, por exemplo, também. E eu acho que tentamos pôr um pé no passado e um pé no presente barra futuro. E esse presente barra futuro surge agora aqui em português. Quando é que perceberam que, enfim, dessa tal maturidade, quando é que perceberam que havia aqui que inverter o que vinham fazendo e que era em português que iam marcar a vossa posição, nomeadamente o primeiro disco? Sim, eu acho que vem mesmo dessa maturidade. Sou eu que costumo escrever as letras e antes eu escrevi em inglês porque se calhar era mais fácil para um jovem, como ouvia tudo em inglês, ia buscar as influências todas e juntava tudo e fazia uma música. Mas quando eu comecei a escrever em português e reparei que as letras saíam de uma forma muito mais natural, dava para ser mais sarcástico, dava para ser mais irónico, dava para me expressar melhor, agora já não me faz muito sentido fazer em inglês, porque é muito mais fácil cair em lugares comuns a cantar em inglês do que a cantar em português. Na minha opinião. De algum modo, a sonoridade que tem aqui teve uma influência no estúdio onde vieram gravar, nomeadamente aqui em Sintra, tiveram algumas influências para a sonoridade que aqui está? Sim, claro. A malta de lá recebeu-nos, para já, dar um reforço pelo pessoal do Black Sheep Studios, porque recebeu-nos muito bem e nós damos muito bem com eles. E eles, sem dúvida, influenciaram a maneira como o álbum soou, porque os produtores davam dicas para as músicas, para dizer o que é que ficava melhor, o que é que ficava pior. E nós, como estamos na primeira vez no estúdio, tentámos absorver essas dicas todas, porque eles sabem mais dessa parte de produção do que nós. E a versão final resultou muito diferente daquilo que levavam em mente. Não sou assim muito diferente, mas acho que ficou mais consistente do que estaria se nós não tivéssemos nenhuma influência deles. Sonho com aquela areia, os dias de sereia, eu ficava a olhar, cabelo bem temperado, fica mais um bocado. Estou-me a acostumar. Sonho com aquele mar, beber e cantar. Um beijo bem salgado, fica mais um bocado. Estou-me a apaixonar. Só assim é que pode dar-se. certo. Tirava-te a roupa, beijava-te da boca aos pés. Fica sossegada, nem digas nada, que linda que é. Olha, este fogo era só um jogo. Está-se a lastrar. Estou com algum medo. Ficará aceso quando chegar o mar. Aqui dos quatro, mas esses quatro vêm-se a juntar aqui mais uns quantos amigos, e quando digo amigos, enfim, os próprios coros, que estão muito interessantes. Aliás, não sei se estes coros também têm a ver com aquelas meninas que aparecem precisamente no vídeo Se Eu Morresse Amanhã. Presumo que são. Não, por acaso não são. Será um conjunto de amigos que, enfim, que vieram aqui a juntar. É assim que entendem a construção do disco. Entre um conjunto, efetivamente, de amigos, e que se assim não fosse, seria muito diferente o resultado? Sim, a banda começou no fundo, nós éramos amigos antes de sermos uma banda, começou muito por aí, e acho que a amizade é um fator muito importante na nossa banda. Ora bem, falamos aqui no contexto que a banda se juntou precisamente insularmente na Ilha da Madeira. Exato. A pergunta que eu faço, isso é um inconveniente hoje em dia, ainda apesar do acesso às redes sociais ser tão equivalente como se fosse feito em Portugal, ou dentro de Portugal, em vários sítios, como se fosse feito ao hospital ou feito na capital, ou se eventualmente estivesse na capital as coisas já podiam estar algo mais à frente, ou até este disco ter aparecido mais cedo? Sim, é sem dúvida um inconveniente no sentido em que nós não crescemos cá em Lisboa, por exemplo, e não temos os contactos e não conhecemos as pessoas certas e estamos muito fora desse meio daqui de Lisboa, e acho que é mais difícil penetrar no mercado nacional. Mas também uma vantagem, porque no nosso meio, na Madeira, é mais fácil nos destacarmos. Que não há tanta coisa, não há tantas bandas como nós, e nós destacamos facilmente na Madeira, mas aqui é diferente, é aqui em Lisboa. saem sons de tua boca, toda a gente sabe reagir. Não sei se é suposto ficar calado ou sorrir. Hoje nem me esforcei, sinto-me tão cansado. Novamente analfabeto, um peão deslocado. Man on the Couch foi porque nós estávamos para decidir um nome e o sítio onde nós ensaiávamos era na cave da minha avó, que estava repleta de sofás. E entre músicas, ou até durante as músicas, durante os ensaios, era como nós deitávamos no sofá e tocar e falar. E por isso surgiu assim um bocado natural. Social que o álbum está finalmente na rua. O finalmente tem a ver com o muito desejado? Não, tem mais a ver com a espera que demorou até de acabarmos de gravar até sair. E foi um processo um bocado longo, que nós não estávamos bem à espera, mas que é natural neste meio. E finalmente. E acho que era mais finalmente também porque finalmente conseguimos dar às pessoas que nos ouviam a música que nós temos mesmo orgulho, porque está mesmo bem gravada e está mesmo bem executada. E a verdade é que este sucesso de gravação do álbum se deve também ao crowdfunding. Vocês logo Exato. À partida adotaram este como a maneira de financiar o disco e ficaram surpreendidos pela positiva com o resultado? Sim. Nós fizemos o crowdfunding em fevereiro e nós temos um objetivo de 2.500 euros e superámos em quase 1000 euros, por isso foi muito bom. E sim, foi fantástico. E deu para gravarmos o álbum e fazermos mais umas brincadeiras. Boas, pessoal! Bem-vindos a mais uma música. Se calhar, se eu começar por aqui, vou ter mais sucesso, vou ter mais alcance. Corta aqui, corta ali, põe um efeito todo pipi. Quando faço uma cara estranha, depois aquilo entranha. Mas tem de ser quick, tem de ser fácil, tem de ter cliques, tem de ter likes, independentemente da substância. Guia-te pela ganância, não ligas ao senso comum, assim não vais a lugar nenhum. Hoje é bom, às 3 da tarde, amanhã ninguém quer saber. Há velocidade de tudo arde, dou por mim enlouquecer. Descarta o conteúdo, fala sobre tudo e sobre nada. Acaba com a tua namorada só para ver a sua reação. Grava e edita, posta com título controverso, como toda a gente gosta. Mas que falha a verdade, tipo falsa publicidade. Mantém alta espontaneidade. Hoje é bom. Mostra que és um mero ser humano. Mostra-te a ti sem disguise. Mostra o link para o merchandise. Fala de uma forma esquisita para o brasileiro entender. Em Portugal não está guita para um gajo sobreviver. Vocês foram-se mostrando também ao vivo, desde logo tiveram este verão no Summer Opening, no Funchal, mas depois estamos aqui já a acrescentar outro tipo de concertos e, enfim, o EDP. A pergunta que eu faço, este disco é um disco, hoje em dia, como está, para gente sentada ou para grandes auditórios, normalmente para ir a festivais onde vão outras bandas e onde estejam também vós? Eu acho que este disco é para festivais, não é lento o suficiente para ter gente sentada. Mas é capaz de eventualmente renascer com outro tipo de acordes para fazer, por exemplo, um mercado de inverno assim um bocadinho mais intimista? Sim, sem dúvida. Podíamos fazer, há sempre uma hipótese de fazer uma versão acústica com uma plateia sentada, mas eu acho que o álbum em si é para tocar e ouvir depois. Ou seja, seguramente estão à espera de convites para latadas, não, que já passaram, mas agora para queimas das fitas. Exato. Pode ser. Está aqui o alerta para a sessão que é Michael Kramer, se não estiver a ouvir. Okay. Next time we do it for you, we both knew. It was part of the deal. We'll be drinking some beer under a tree, trying not to drown as we enter the sea. Reaching an hotel at a 2:45. At least it will be only you and me. Not fair, not logical for this to end in this way, unexplainable. Oh, planes, boats, and trains can take me there, but is it how we want to live? Or maybe in a few years we will see. At least it will be only you and me. Eu não lhe expliquei, mas a verdade é que, Guilherme, normalmente nós fazemos passar os nossos convidados por três desafios. Espero que esteja disponível para eles. Sim, sim. Então, vamos ao primeiro. Imagino que vem tocar, por saber, daqui a Oliveira do Hospital. Imagino-se aqui num bom anfiteatro natural que temos, que é o Parque de Bandanelho, um bom palco. E depois lhe dizem assim, Guilherme, junto os seus colegas, vêm tocar aqui os Men on the Couch, mas tragam convosco também outras duas bandas, ou dois autores nacionais. Quem é que os Men on the Couch iriam convidar? Eu acho que o que fazia mais sentido, segundo o nosso som, era, por exemplo, os Capitão Fausto e os Ornatos. Ao panorama televisivo. frente, põe o povo entre sala. E naquela casa é só amor. Para que tirar um curso superior? Agora, eu não lhe expliquei, mas a verdade é que, Guilherme, normalmente nós fazemos passar os nossos convidados por três desafios. Espero que esteja disponível para eles. Sim, sim. Então, vamos ao primeiro. Imagino que vem tocar, precisamente, aqui ao Oliveira do Hospital. Imagino-se aqui num bom anfiteatro natural que temos, que é o Parque de Mandanelho, um bom palco. E depois lhe dizem assim, Guilherme, junto dos seus colegas, vêm tocar aqui os Men on the Couch, mas tragam convosco também outras duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que os Men on the Couch iriam convidar? Eu acho que o que fazia mais sentido, segundo o nosso som, era, por exemplo, os Capitão Fausto e os Ornatos. Os meus amigos contam-me história perto. Ornatos Violeta e Capitão Fausto. Quero um, seguramente. Agora, o desafio é outro. Imagino que venha alguém da cena internacional e chegam a Portugal, vão atuar, porque não, ao Funchal, e dizem, não prescindimos do nosso concerto, ou a abertura do nosso concerto, ser feito pelos Men on the Couch. Pois bem, de onde gostariam que viesse esse convite? Dos Radiohead, por exemplo. Só para conhecer o Tommy York. Muito bem. Eu, por acaso, esta aqui estava quase adivinhado. Devia ter jogado o Totoloto hoje. Agora, a terceira. Imagina que vamos ter um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E pedem aos Men on the Couch para que façam uma versão, uma cover de um tema desse autor ou dessa banda, para integrar o tal disco de tributo. Pergunto eu, quem é que gostaria de homenagear e com que tema é que o fariam? Eu acho que nós... provavelmente homenageávamos o Max, que é um artista... Merece, muito bem. Sim, claro que sim, claro que sim. Sim. E provavelmente tocámos Noites da Madeira, que é uma música que nós às vezes tocamos nos concertos. E que é uma música muito bonita e acho que fazia sentido. Muito bem. O homem da mula da cooperativa, não é? Portanto, exato. Noites da Madeira. O teu perfil que embriaga nas noites de lua e nos de amor, num jardim de beleza sem igual. Noites da Madeira bela, de magia encanto sedutor, com viçosas flores formosas de amor, de amor. já passou aqui a fase dos desafios, já falámos aqui do sítio onde querem levar os concertos, falámos aqui da questão do disco. Ora bem, e falaram que o disco, de facto, aqui finalmente tem aqui algo para mostrar às pessoas. A pergunta que se faz é que os discos hoje não vendem, como bem sabe, os vossos não vendem os discos. Para vós também é bom ter este cartão de visita, mais que não seja que após os concertos é aí que hoje as pessoas vão à procura dos discos. Sim, eu acho que o disco não é bem para fazer dinheiro em si, pelo menos no formato físico. E mesmo nas plataformas de streaming ganha-se muito pouco dinheiro se não tivermos muitas streams. Acho que é mais, como você disse, um cartão de visita para mostrar o que é que a banda vale e levar as pessoas aos concertos, que é o que dá dinheiro no mundo da música hoje em dia. Ora bem, tendo em conta que vocês, a bem dizer, já se conhecem ao longo do tempo quase de uma licenciatura, imagino que foram fazendo, entre aspas, várias cadeiras, assim, que haveria muitos temas para querer trazer para o disco. Ficou muita coisa arrumada do que foram fazendo ao longo destes anos, que podia estar aqui neste disco e se calhar vão aparecer noutros discos, ou, pelo contrário, o Guilherme sentou-se precisamente fazer temas novos para integrar o disco? Foi um bocado das músicas que eu fui fazendo e fui mostrando ao longo desses últimos 2 anos, que foi quando eu comecei a escrever em português, e foi quando achámos que tínhamos um set de canções muito bom, decidimos avançar para o estilo. O sol beijou-te nos cabelos, só parou nos tornozelos. Vou tirando as medidas, adiando despedidas. Olha para o relógio, está na hora de ir embora. Falta sempre mais um beijo antes de... Parte onde ela se despia e baixinho me dizia: faz-me gritar, faz-me sorrir, faz-me chorar, faz-me quase desistir. Desistir. We'll be right back. Javier, olha, foi um prazer falar convosco uma vez mais. A porta agora fica aberta. Muito obrigado. Ou por via de concertos, ou desse tal novo disco que venha a congregar o que venha a fazer, seguramente a Boa Nova vai querer falar uma vez mais convosco. Um abraço. Muito obrigado.